quase autorizado no 10, chame táxi. Bom dia, Azul 4069, por gentileza mantenha o ponto de espera. Dan 3153 no solo, os 21, no direito, Oliveira 121, décimo 9. Direito, 21, boa. Ô, Rigol, 715, passou de novo, passou de cima. Uno 705, sente, tráfego avistado. O vento agora em Salvador, 160 graus com 10 nós. O altímetro marca 10-20. Tráfego avistado, pistão no zero livre, teve pouso, pistão no zero. Uno 715. Livre pouso, pistão no zero, Gol 715. 4069, tá visual com o bang da Gol na final da 10. Ativo então, após a passagem do 737-800, a Lima tem cabeceira 10, o azul 4069. Identifique, desça a 4 mil pés, 1020 o ajuste, chegada bom. Salvador, bom dia, total 9910. Total 9910, identifique, chegada Mari, desça 050. Ciente, perdeu contato com o centro, está ciente da Índia, até o 050, Mari. Táxi 804, está com 1.50 bordo, cabeceira 3. 804, livre táxi, pátio Indiópolis, ponto de espera 18612, o ajuste no 020. É uma boa viagem, fique atento ao tanque que está parqueando no zero, portão 06. Ok, pátio Indiópolis, ponto de espera 804. Salvador, um bom dia, Gol 975, Litor. Gol 1.70 graus com 09 nós. Ok. Apoio para o Major Lietz, Gol 5597, bom dia, guarde a cópia, o ajuste no 020 para Brasília. Mike Italianque? Ficar nessa faixa agora de aerolevantamento? Azul 4069, aos 25 decola, chama o controle agora em 120, décima 8, bom voo. Obrigado, bom dia. Olha, bom dia, Azul 4069. Azul 4069, contato radar. Sobre manter o nível de voo 340, vigilante. Posso falar com o Ardael? Oi, Dael. Obrigado. Juliette para o portão 05, voo 9715. Portão 05, voo 9715. Obrigado. Doi Salvador, muito bom dia do voo 9715. Segundo 7 no 5. A gente tem autorização de tráfego Brasília, caso você tenha aí, já foi previsto. Vicente, por gentileza, completar o estacionamento, chama o solo para cópia, por gentileza. Ok, vou chamar. Salvador, 804 autorizado a alinhar e manter inicialmente o 1804. Bom dia, para Brasília, o número 2, são instantes, 1020. 4. Já recebeu, como tem? Arboelé. Procedência, senhor. 04, livre decolagem, pista no zero, vento 160 graus, 11 nós. Mantenha 75 em condições visuais e aguarde que eu vou checar seu plano de voo. Total 9990, desce a 2000 pés, ajuste no 020, autorizada a final no 0. 2000 ajustada, cruzarei. Estou ciente, 160 graus com 12 nós agora. Voo 8-04, decolado aos 3-0, chama o controle, 1-2-0, décima 8, 120.8, bom voo. 3-0-8, obrigado, boa noite, 04. 20 milhas fora, acima do nível 130, não vou conseguir cumprir, está liberado. Está livre. Obrigado. Controle de Salvador, bom dia, voo 8-04, 2000 na sexta coisa. 8-04, só deu 3-6-0, contato radar vigilância. 3-6, voo 8-04. Pode coordenar o 380 com 904? Gente, aguarde. 404. Azul 4069. Prossiga. A título de informação, a restrição apenas quando... Quer dizer, tá na carta, na decolagem da 10. Mas ela é apenas na chegada da Carifa 28. Só ficar atento quando tu não tiver condições de manter a restrição do CT-30 e informar antes para ter uma nova restrição. É, acabou que nós conseguimos, ó. Estamos passando agora o 130 às 20 milhas. Então, ok, obrigado pela informação. Não tem problema, com pistoderma não tem problema não. Só ficar atento na CARI quando for 28, que aí teremos algum problema. Ok, obrigado. Autorizo o gol 804 da EL. Autorizado da EL 804. 804 da EL. Guardião 07, prossiga. Ok, farol de Itapuã, Guardião 07. Salve, 030 Recife, tá pronto para cópia? Autorizado Recife, nível 390, Peruíbe 58, pista 190, curva à esquerda, saída Tuca, transição Aracaju, controle 1920, décima 8, e o transponder é o 5105, gol 9030. Autorizado 390, Paraíba, que é Peruíbe 58, pau 90, a Tuca Aracaju, 308 é o último controle. Tá no localizador. 9990, final, turno no 86. 786, boa. Boa. Torre Salvador, bom dia, total 9910. RDS, ainda não passou externo, a distância. 10910, bom dia, altímetro 1020, reporte por gentileza, passando marcador externo, baixado de trabalho. Portarei. 325, Recife, bom dia, obrigado. Bom dia, TAM 3859, esquerda 160, autorizada final 10. Esquerda 160, autorizada final da 10, 3859. Romeu Fox Lima. Externo embaixo, travado total. Sente um ajuste em Salvador no 020. Mantém as condições visuais. Reporte passando a rotatória. Para total. Juliette Vitor Charlie chama Centro Recife 1288, alternativa 260. Controle, o Guardião Piatã. Guardião 07, torre no 86. 86, né? Gol no 804, autorizado 380 como final. 380, obrigado, gol no 804. Papa Romeu, Juliette, Vitor Charlie. Tio, desembarque aí no pátio 3. Pátio 3. 3, chame Flávio. Chama a loira. 5, 0, 7. Rádio é procedente de Undina? Afirmo. Fala, solo. Mike, X-Ray Echo. Prossiga. Autorização de reboque aqui do Gate 7 para o Gate 10. Autorizado o início de reboque do Gate 07 até o Gate 10, agilizando. Ok, agilizando. Em 1251, alterno no 3325. 251, backup 3325, obrigado. Gol no 804. Gente, o Guardião 07 prossegue direto para o Pátio 3, informando que sua posição é a 04, é a mais próxima lá do Hangar dos Correios, ok? Reporte no solo controlado do Pátio 3, o vento no 50 graus com 08 nós, evitando o sobrevoo das aeronaves no solo. Eu ativo, estou prosseguindo então para a posição, vou prosseguir aqui pelo visual contra aí no pushback, vou prosseguir lá a retaguarda do tráfego. Salvador, bom dia, o TAN 3859 está na final do 190, passou em descer, baixou a travada. Sim, escuta uma aproximação, guarda no pista livre, TAN 3859, altímetro no 020. 020, 3859, tá. Total 99 no 0, no solo aos 37, direito ao livrar, no 2 no decimal 9. Bom dia, Total. Prossegue via Alfa Kilo, Pátio 3. Atento ao Eco Charlie 35 da Polícia Militar que está parqueando agora no Pátio 3. Obrigado. Solo controlado. TAN 3859, livre pouso, pista no 0, vento no 50 graus com 09 nós. Livre pouso 990-3859. Controlou o Guardião 07? Eu ativo, vou chamar para o táxi do Zé. Firma ativo, considere no solo aos 39, stand by and transponder. Chame quando pronto para o deslocamento, ok? Autorizado, o Guardião prossegue agora pro Pátio do Gré. A gente aguarda o Guardião, temos 727 da Total ingressando no Pátio 3 e temos o Airbus da TAN no pouso, ok? Aguarde, por gentileza. TAN 3859 aos 40 decola, corrigindo aos 40 no solo, direito ao livrar 121 décimo 9. 219, solo de Salvador, bom dia, TAN 3859, vai ingressar na Alfa na sua escuta. 359, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa vai reportar aqui da Juliette 3859. Autorizado para você ir para a norte, direto para o Zona 160 graus, com 10 nós. Autorizado direto, pátio do Greia, Guardião 07, sem interferência na 09 no solo. Via Índia, Alfa Del Ponte, espera 18612, 1020, uma boa viagem. Índia, Alfa Del Ponte, espera 18612, o 3597, obrigado, bom dia. Torre Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, com teu foco. Papa Romeu, Romeu Foxtrot Lima, boa tarde, Cogino, bom dia. Quanto à aproximação, intenção é visual para aproximação aqui a 17 ou é para 3? Exceções é para 5, a DTA que autorizado direto para o final da 17. Afirmativo, autorizado então final 17, reporte na curta, altímetro 1020, para cheque o vento no 60 graus com 09, reporte curta final, pista 17, Romeu Foxtrot Lima. Depois terá curta final, 97 Foxtrot. Meu Foxtrot Lima, a intenção é no helicóptero que sempre estaciona em frente à BTR? Afirmativo, esse mesmo. Então já é da casa então. Ingressa Juliette para o portão 8, na 3107 controlou. Igualmente até a próxima, considera os 4-3 no solo. O Foxtrot Lima aproxima direto para a BTA ou prefere 17? Aproxima direto para a BTA. Certo então, reposto no solo controlado da BTA, o vento no 60 graus com 08 nós, Romeu Foxtrot Lima. Positivo, meu comandante, repostará solo controlado da BTA, Romeu Foxtrot Lima. Muito bom dia, do 1706. Uma zona 607. Zero sete Guarulhos, informação em curso é a Lima. Aguarde, cobra, por gentileza. Não, sempre a Lima aguardando. Pois nem a Índia, informação em curso. O número 07, aguarde, cobra. Aguardando a 1705, solo Salvador. Ok, 1705 para Brasília, eu tenho coordenação com a CC Recife e eu mesmo não tenho seu plano de voo. No meu sistema já chegou, nível Brasília 360, na rota Alta do Lula 17, só que para o centro não chegou nada e ele ligou aqui para o plano de voo de Recife e o plano de voo também não tem o seu voo. Eu tenho uma aeronave aqui chamada Papá Romeo Golfo, Golfo Papá, que é o mesmo destino, o mesmo horário de saída, 9h50, e o nível 360. A sua matrícula é Golfo, Golfo Papá? Confirma. Isso, pode mandar pra gente aqui. E só aguarde um minuto para coordenação com o centro, ok? Porque pode ter havido um erro aí e não posso... Pode haver uma discordância com o centro Recife nesses dois planos. O centro pode estar achando que o senhor pode voar como esse Golfo, Golfo Papá, mas esse plano 705 pode dar um problema lá no centro. Só um instante. Diga. Afirmativo, Tan 3517. Livre decolagem, o vento nos 50 graus com 2 nós. Saco Índia, desça para 3 mil pés, ajuste no 020. No 715, o solo voltando? É, só confirmando, a companhia fez uma CHG modificando de Gol no 715 para matrícula. Papá Romeu Golf, Golf Papá, tá, tem ciência dessa CHG? Bruno, bom dia, 135, 17 na Arbor, câmbio. 17, contato radar. Sobe, mantém nível de voo 380, serviço de vigilância. 380, 3517, obrigado. Ok, eu queria questionar o senhor, comandante. Eu, a questão é o seguinte, é, tem problema se sair como Golf Golf Papá? Tem na puta. Pode sair como Golf Golf Papá. Como é que um minutinho então, por gentileza. Golf Golf Papá, proscópia. Copia, Golf Golf Papá. Realizado Brasília, nível 360, a rota Alfa Zulu 97, pista 90, curva à direita, saída Arbo Elefa, controle 120.8, transponder 51102. Golf Golf Papá. Obrigado, Golf Golf Papá, obrigado, Salvador Brasília, nível 360. Roda 90, uma curva à direita, na rota Elefa, boa. Correto no portão. Tá pronto para o puxa acionamento? Ah, beleza. Sim, então chamei pronto o Golf Golf Papá. O ajuste no 020.